vivi no tempo da escravidão. Mas conheci a liberdade no quilombo. Nosso quilombo começou pequeno. Eram uns poucos negros em busca de liberdade na época da fundação. Chegamos a ser 30 mil. A maioria era de negros, mas havia também mestiços e índios, bem no meio da Serra da Barriga. Ainda criança, fui arrancado daqui e, como escravo, fui criado por um padre branco na cidade. Fugi e voltei para Palmares. Colonizadores e exploradores sempre tentavam invadir o nosso território. Em 120 anos, foram 66 combates. Nossos inimigos propuseram um acordo com o qual eu não concordei, mas Ganga Zumba, que era rei, achou que eles iam cumprir o prometido. Não cumpriram e Ganga deixou Palmares. Eu virei rei e a luta continuou. É chegada a hora de tirar nossa nação das trevas da injustiça racial. Me chamaram de Francisco, mas eu sou mesmo é Zumbi, Zumbi dos Palmares.